Oi, aqui quem está falando é o Jovem, sou do Círculo Fora do Eixo, é uma rede de coletivos espalhados pelo Brasil inteiro, né, e pela América Latina também. E a gente foi convidado pelo Museu de Arte Moderna para estar fazendo a curadoria desse ano todo do projeto de Dia Residente. Então, nesse áudio aqui, eu vou falar um pouco sobre os processos criativos, sobre as reflexões e inquietações aí desse processo, e mais especificamente das trilhas compostas, né, para essa exposição, que é o retorno da coleção Tamani. Bom, desde o ano passado a gente vem se reunindo com a curadoria aqui do MAM, para entender um pouco melhor esse projeto, né, para entender qual era a proposta do DJ Residente. Como é trazer música para o museu, que na verdade é um tabu, né? Historicamente é uma coisa que não é comum de acontecer nos museus ao longo de todo o mundo, na verdade. E o Mann sempre teve essa inquietação, essa vontade de trazer a música para o museu, e isso sempre criou um paradoxo, digamos assim também, né? Sempre teve diferentes percepções sobre isso, e com certeza esse ano também vai ter, né? Só que é legal que o museu deu carta branca para a gente experimentar e fazer da forma como a gente bem entendesse, na verdade, né? Ocupando o museu não só nos espaços de exposição, mas também no, nos outros espaços, né? Como o hall de entrada, os banheiros. Para essa vez, a única sala que não foi ocupada foi a Paulo Figueiredo, porque já havia uma instalação sonora, né, do grupo Chapa Ferro. Então a gente achou que era interessante deles estarem com a autonomia deles lá, e a gente focasse nossa força criativa nos outros espaços. Para essa exposição, mais especificamente, o conceito que está sendo trabalhado bem forte é o lance de transmuseu, né? Que é um pouco de provocação, de reflexão sobre o espaço, né, do museu, de não ser só um lugar, sei lá, que as pessoas vão ser passivas, mas que elas vão estar sendo provocadas, principalmente pelo formato como as obras estão expostas, pelas performances que estão no espaço e tudo mais. E a gente achou que a música também caberia bastante nesse sentido, né, de ser um pouco provocativa, em alguns momentos até caótica, né? Então, a gente, para essa primeira exposição, a gente chamou três artistas bem bacanas de diferentes lugares. O Daniel Lermali, do projeto Lago de Acapulco, é de Santiago, do Chile, trabalha com a construção de sintetizadores lo-fi, né, através de componentes bem baratos, assim, bem acessíveis. E ele trabalha muito com ruído, paisagens sonoras, né? O Moisés Lopes, Nós Loops, é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele trabalha bem forte com controladores digitais, né, MIDI, algumas ferramentas de performance ao vivo e tal. E o Alfredo Belo de Etudo, que é de Brasília, mas radicado em São Paulo há um bom tempo, viaja bastante com seus trabalhos tanto de pesquisa de cultura popular quanto com trabalho de produção musical, né? Ele já produziu vários discos ao longo dos últimos anos, além da sua carreira solo. Então a gente achou que esses três, a mistura entre os três, né, essa colaboração entre os três ia dar um resultado interessante, já que o conceito que a gente vai trabalhar ao longo do ano todo é de composições coletivas, né, de um processo bem colaborativo mesmo entre as pessoas que vão participar do processo. E para isso também é bem interessante o que está acontecendo, que são os processos de oficinas integradas, né, tanto que dá para ir construindo novos materiais e compartilhando os conhecimentos e experiências de cada um, para que novas pessoas também possam estar participando disso tudo, né? Bom, para as trilhas, para a trilha do hall de entrada, a ideia foi misturar, né, um trabalho do Noise Loops e do DJ Tudo, né? Foram faixas que eles mandaram separadas, mas que a gente acabou misturando para criar uma paisagem sonora meio que provocativa mesmo das pessoas que estão entrando, para elas serem instigadas a, sei lá, ouvirem palavras soltas, mas que falam sobre esse processo de provocação que está mais explícito lá dentro da grande sala. Esse som também está no banheiro, né, replicado no banheiro, então que é um lugar que a gente acredita que tem até uma um desafio maior, assim, né? Eu acho que é legal de entender o banheiro também como um espaço a ser ocupado artisticamente, né? E a gente sabe também que vai causar alguns certos desconfortos, talvez, ou não sei, diferentes percepções mesmo. No projeto Parede, né, no corredor de transição, a gente misturou a trilha dos três artistas, e mais numa busca por criar uma espécie de paisagem sonora ou uma camada, texturas mesmo, nesse espaço de transição, né? Então você nunca vai estar tá parado ali exatamente olhando, está sempre de passagem, mas sempre tem alguma música meio que pré-anunciando o que você vai ter lá dentro da grande sala, que é onde está o foco maior, né, do trabalho. Lá dentro o que a gente fez foi o seguinte: a gente tinha à disposição quatro vias, né, quatro caixas separadas independentemente o seu som. E a gente pegou esse material, né, que deu quase 3 horas de produção, somando os três artistas. E a gente pensou em como distribuir eles, né? Elaborou um roteiro, fez alguns testes no espaço também e viu o que dava certo, o que não dava certo e tal. Mas grande parte da proposta, assim, muita parte é concebida mesmo, vendo o que funciona com outra coisa, né? Como que um som vai misturar com outro. Mas grande parte também é aleatório, de certa forma, quando a gente não tem um controle exato sobre a reprodução da fonte sonora, né, que é o CD que está lá no, na sala técnica, e que e como que ele vai chegar para as pessoas, né, lá no espaço, né. E outra coisa interessante é que as pessoas é que vão criando sua mixagem também, né, as pessoas que vão misturando o som de acordo com o percurso que elas fazem, né. Se você está perto de uma caixa, você escuta melhor ela. Se você está no meio, você escuta ela misturada com outras. Tem um ponto que você escuta as quatro caixas, né, bem no centro assim. E as máquinas curatoriais também, elas criam paredes sonoras ou bloqueiam ou desbloqueiam, né, o fluxo de áudio, o próprio movimento das pessoas e a quantidade de pessoas também. Tudo isso influencia muito em como que o som vai estar chegando, né, em como que vai estar ouvindo. E é claro que cada pessoa vai ter uma forma diferente de lidar com isso, de sentir isso. E eu acho que esse é o mais interessante mesmo. Vocês podem reparar que tem algumas trilhas que são mais densas, mais pesadas, né, mais carregadas, com elementos rítmicos, harmônicos, melódicos, bem claros, né, composições mais fechadas, e outras que são ou texturas ou camadas, né, ou algumas vozes também, algumas que acabam se misturando melhor com os outros elementos, né. E é legal que tem uma gama bem grande, né, nessa produção. Cada artista produziu materiais bem diferentes, não só entre si, mas dentro do seu material produzido, né. Então tem materiais, sei lá, desde de ruídos também, a sei lá, timbres de sintetizadores dos anos 70, de sintetizadores mais contemporâneos, de muitos samples, né, de recorte de coisas, desde a mídia até vozes, diferentes lugares. Tem baixo acústico, tem uma série de coisas, né. Acho que vale a pena prestar bastante atenção nisso e entender como que isso, que resultado isso traz, né, para cada um, né. No final de tudo, lá no fundo, ficou o espaço do educativo, né? E foi lá que a gente, durante as semanas de inauguração do projeto, foram realizadas oficinas, né? Teve oficina tanto de controladores digitais, de construção de sintetizadores e de produção musical. E nessa oficina, quem participou construiu uma obra coletiva aí, uma experimentação de improviso, assim, com vários timbres diferentes, e foram construídos também, né, os sintetizadores que estão lá no espaço para as pessoas poderem tocar, né. E a ideia é que esse projeto ele agregue cada vez mais pessoas, né, tanto nesses ambientes de formação quanto da exposição, da performance que acontece na vernissagem. E a ideia é criar cada vez mais, né, mecanismos para que o processo fique cada vez mais aberto, que mais pessoas possam se envolver, aprender, se formar e ter suas próprias opiniões, percepções. Espero que vocês gostem aí e vamos junto.